não gosto de mim, mas só deste sonho que trago nos olhos, e onde há uma voz de que às vezes suponho, boca de vaidade, ser todos nós. Não gosto de mim, e assim apodreço dentro de um abismo, onde até o egoísmo chora do avesso. Assim apodreço dentro do abismo, onde até o egoísmo chora do avesso.